ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. É destaque. Está no Expresso. Doze horas e 11 minutos, Pássaro da Ilha FM, é o programa Expresso, vamos até as 14 horas com a sua participação por aqui pelo 99124-8325, 99204-2222, você pode participar enviando a sua mensagem de texto, dizendo para mim, na sua mensagem de texto você coloca Loja Dica da Rua da Estação e coloca o seu nome para concorrer a um presente da Loja Dica da Rua da Estação no final do programa de hoje, tá bom? Vá participando aí. Eu converso agora com Elina Jurema Costa, nossa secretária de saúde da cidade de Guaxupé. Elina, seja muito bem-vinda aqui no programa Expresso mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, Antônio Cláudio. Boa tarde a todos os ouvintes da Pássaro da Ilha. Um prazer muito grande, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. A honra é toda nossa estar recebendo você mais uma vez aqui no programa. Acho que você veio aqui logo no início, né? Assim que você assumiu o cargo. Eu vim na primeira semana. Assim que assumiu o cargo. E a advogada conseguiu romper as barreiras, superar as barreiras e se consagrar como secretária de saúde? Porque tinha um certo preconceito naquela época, né? Uma advogada mexendo nessa. Tinha isso, não tinha? Tinha advogada, forasteira. É. Não, agora já sou de Guaxupé. Agora é cidadã guaxupeana, recebeu o título no último dia 15, né? Exatamente, agora já sou cidadã guaxupeana. Tinha um pouquinho de preconceito, vamos assim dizer, né? Mas eu acho que é natural, as pessoas não sabem a que a gente veio, né? Então a gente vai, mas tem o que a gente tem que sempre levar em conta é que a equipe era muito boa, é muito boa, né? A equipe da saúde de Guaxupé é muito boa e eu não mexi nela. Agreguei mais alguns valores, claro, mas não mexi nela. E eu falo assim que também eu tinha que me autovencer, né? Era um desafio pessoal. Muito grande, muito grande. O Jarbinhas me deu esse presente, porque você cuidar de 52 mil pessoas é um presente. Eu falei com ele esses dias, já 8 de dezembro, eu fiz 2 anos de Secretaria de Saúde. Mas pensa bem, eu fiz 2 anos de Secretaria de Saúde. Eu virei para ele e falei assim: olha, prefeito, tem 2 anos que eu não sei o que é uma noite inteira de sono, um final de semana inteira livre, que eu não passo uma semana sem derramar lágrimas, porque eu tive que dizer um não quando eu queria dizer sim. Tudo isso é muito doído. Mas eu estou aprendendo a única função que eu tenho que aprender na vida, cuidar de gente. E lembrar que gente, da onde que ela venha, com os problemas que ela tem, ela continua sendo gente. Que amanhã você pode ter a mesma quantidade de problema, né? E não frustrar tanto, né? Porque, como você me disse, é que logo no começo a saúde era um copo que nunca estava cheio. Queria sempre estar no meio. Mas a gente vai procurando fazer o melhor, né? Mas e como é que fica esse não, para falar esse não? Qual que é o... tem um certo limite, né? Do sim e do não. Como é que fica isso, Helena? Eu falo assim que é muito difícil, porque a Constituição já joga que a saúde é direito de todos, saúde integral para todos e dever do Estado. Sim. Mas aí embaixo, nesse mesmo artigo, ela coloca também que a saúde se falar por políticas públicas. E nem sempre as pessoas entendem que a competência do município vai até um certo ponto. Dali para frente é Estado e União. Mas o paciente está onde? Ele só vive no município. Ele vai cobrar da Elina, vai cobrar dos Jardins, vai cobrar do vereador que ele votou, né? Exatamente. E o juiz também. Vai cobrar também da Elina, principalmente que o problema está na frente dele. E a gente vai, como é que fala? Nós tentamos todas as formas de dizer sim, mas nós temos alguns impedimentos muito graves dentro da saúde, Antônio Cláudio. Principalmente com a escassez de recursos, a judicialização da saúde, que está uma coisa astronômica, nós municípios. É para a pessoa entender, o que que é? A judicialização da saúde são todos aqueles medicamentos que você não tem do SUS, exames, tudo que você, que o SUS, que o SUS que eu falo, o seu município não oferece, eles vão atrás da justiça para entrar com mandado de segurança e a justiça determina que a gente cumpra. A maioria não, 100% desses que vão na justiça não são receita SUS. Quer dizer, nós temos a lei 8080, que é a lei que regula o SUS, que diz muito claro, o SUS não tem duas portas, ele tem uma porta única, que é a entrada pela atenção básica pelo médico do SUS. A maioria não, todos que são judicializados não são pedidos SUS. Tá. São, não passaram por essa porta. Não, são todos de médicos particulares. E o que acontece com isso? Como você tem uma rede, você conversa com a sua rede, você sabe que essa sua rede trabalha e o que ela precisa. Então você faz o seu planejamento e licita tudo aquilo que é preciso. Quando você vai no médico particular, você está praticamente rompendo o sistema do SUS. Eu não tenho como te atender, porque não são medicamentos que são pedidos pelos nossos médicos. Então, isso não foram programados, não está dentro do planejamento. Então, isso dificultou muito, muito em 2017 mesmo. E os planos de saúde, as pessoas estão cada vez distanciando mais deles. E como ele passou a ser coparticipativo, ele vai no médico, mas os exames vêm para o SUS. Como esses exames vêm da rede particular, ele não entra dentro do SUS. Aí as pessoas vão e judicializam. Vão nas... E aí, cria um outro problema. Né? Pois é, isso vem para cumprir assim, da noite para o dia. Nós temos orçamento, nós temos uma fila de espera e as pessoas têm que ser respeitadas. Toda vez que chega um desses da justiça que ele está mandando cumprir, você está tirando o lugar de alguém. Você está dando preferência para as pessoas e a gente não pode agir. E acaba meio que se tornando um caminho, né? Que todo mundo começa a seguir, né, Helena? Todos. E os medicamentos, além de ter vindo fora do SUS, é de média e alta complexidade. Quer dizer, a gente classifica os medicamentos como estratégicos. O Estado não está mandando os estratégicos. E a gente só fica sabendo que ele não mandou quando o paciente já judicializou. Porque não passa por nós. A gente encaminha o processo e o remédio vem na casa do paciente. Alguns vêm na casa ou vai o aviso para ele poder buscar em Alfenas, que é a nossa superintendência. Aí você não fica sabendo, você fica sabendo quando já está judicializado. Então, 2017, nós tivemos uma carga muito pesada disso. Medicamentos muito difíceis de comprar. Nós chegamos a ajuizar uma ação lá contra 25 fornecedores, porque eles simplesmente não dão preço para você cotar. Até para eu fazer uma dispensa de licitação, tem que saber preço. Alguns não dão nem o preço. Então, os laboratórios dificultaram muito a nossa vida esse ano. Acredito que todo mundo tenha participado disso. Esse problema, né? Tivemos esse, mas foi gravíssimo. Dentro de Guaxupé foi gravíssimo isso. Tivemos uma ajuda muito grande do judiciário, que foi nosso parceiro, e a gente conseguiu até intermediar, mas ainda está complicado. Também, estou falando assim, os pontos negativos, né? Isso, essa judicialização, ela causa um transtorno enorme, que além de arrebentar com o seu orçamento, você para de trabalhar para poder resolver isso, que você tem prazo para resolver, e você compromete, rápidos, né? E você desrespeita uma fila inteira, você desrespeita uma população inteira. Essa é a realidade. Tivemos toda essa negligência do Estado com a gente, a União, ela não acrescentou programas novos, nem dinheiros novos, pagou o que tinha. O que já estava em andamento. Pelo menos isso. Os programas permaneceram. Mas nos obriga também ao município a sempre investir mais. Nós temos que investir 15% em saúde. Guaxupé investe 23%, que está na lei orgânica. O ano passado nós fechamos em 25,72% e esse ano vai ser a mesma coisa. Novamente, né? Então, quer dizer, por mais que você faça planejamento, você está furando. Mas, além disso, eu tive o prazer de conhecer Guaxupé mais a fundo e foi muito bom. Trabalhar com a população de Guaxupé é algo assim que me emociona muito. Receber o título de cidadão honorário foi alguma coisa muito significativa, né? Agradeço meu vereador Zetinho, a Câmara de Guaxupé. E tivemos assim uma parceria que a gente não via há muito tempo, uma parceria da Câmara de Guaxupé conosco é muito grande. Em fazer saúde, em promover saúde. E isso foi muito gostoso. Sem politicagem. Sem politicagem, sem olhar lado. Nós tivemos um partido da saúde. Também tivemos uma participação com o Jarbinhas muito ativo. Trouxemos o COSEMES para poder, que é o nosso conselho de secretários, que a gente faz reunião em diversos lugares. Isso foi muito gostoso, né? A interação dos prefeitos entendendo que a saúde que cada secretário passa. Tivemos seminários também muito interessantes dentro da saúde. Eu acho que foi assim um ano de vitória. Precisamos fazer muito mais? Precisamos, graças a Deus. Precisamos, dentro da saúde, nos reinventar todo dia? Precisamos. Cada secretário, Ana Cristina, que está aí nos ouvindo, sabe disso. O secretário de saúde, ele se reinventa todos os dias. Porque todos os dias o problema não é igual. Não é a mesma falta de medicamento, não é a mesma falta de exame, não é o mesmo médico, não é a mesma UTI de ambulância que você não consegue. Caminhos são diferentes. São totalmente diferentes. Então, todo dia você tem que estar exercitando a sua inteligência e exercitando essa inteligência com muito amor no coração, porque senão você desiste. E ainda tem o oficial de justiça batendo na porta. Eu falo assim, tem cartinha de amor toda semana, não é possível. Vamos fazer um intervalo comercial, a gente volta já dando sequência nesse bate-papo. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Você está ouvindo Programa Expresso. 12:40, Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Estou conversando aqui com a Elina Costa, secretária de Saúde de Guaxupé, cidadã guaxupeana, recebeu o título aí no último dia 15 de dezembro. Diego de Castro, vice-prefeito aqui em Guaranésia. Um abraço, Antônio Cláudio, para minha colega de pós-graduação, Elina. Opa, um abraço para você também, Diego. Um abraço para o Laércio, nosso amigo aí, nosso prefeito. Um abraço pessoal da saúde, que sempre está... Aliás, eu falo que a Secretaria de Saúde é quase um time, né? Não existe a cidade de Guaxupé, a cidade de Guaranésia, não. Existe um time que briga junto pela saúde. E esse time está vencendo ou está perdendo, hein, Elina? Esse time está... De forma geral, como resumo de 2017, acho que somos todos vencedores. Porque eu falo que cada secretário de saúde, ele exerce um pouquinho mais além de ser secretário, né? Então eu acredito que nós somos vencedores, sim, porque o ano que nós passamos não foi fácil. E eu falo, entre mortos e feridos, salvaram-se todos, né? Questão das especialidades, ainda continua sendo um grande problema, Elina? A atenção básica ali se consegue resolver, mas quando vai para o segundo ponto é o que... desanda tudo. Eu falo que dentro de Guaxupé a gente ainda consegue muita coisa, que nós temos o Pio Damião, um centro de especialidade muito grande com 18 especialidades. Mas ainda falta muito. Sempre falta alguma coisa. Muito, ainda falta muito. Dentro da média complexidade a gente praticamente se resolve, mas alta complexidade você não resolve. Por exemplo, o hospital de Guaxupé sofre muito. A Santa Casa de Guaxupé atende 9 municípios. Então, por mais que faça, vai estar sempre lotado. Nós temos dentro da rede de urgência e emergência, por exemplo, a questão da vaga zero do SAMU. Chegou, tá na porta. E às vezes você não tem vaga de UTI, você não tem semileito de semi-intensivo, não tem nada. E você tem que receber, porque o hospital não pode se dar o luxo de não receber. E aí, a responsabilidade passa a ser sua, e cadê o recurso? A Santa Casa agora ficou 3 meses, esse ano não foi pago pro OSP do estado. Que vem logo no começo. Você querendo ou não, são 9. Não, vem a cada 3 meses, a cada 4 meses, né? Eles são 3 parcelas. Nenhuma. Nada. Isso, nada de nada. E quer dizer, se nós não recebemos, Alfenas também não recebeu, que é a nossa referência. E aí? Então, quando você parte para alta complexidade média, é muito complicado. Cirurgias eletivas. Nós tivemos agora um mutirão de cirurgias eletivas feita pelo estado. Varginha, Pouso Alegre e Alfenas foram que ficaram com as nossas. E o Guaxupé foi a que mais recebeu cirurgias, porque a gente estava com o cadastro do SUS Fácil em dia. Não existe nada nosso que não esteja dentro do SUS Fácil. Então nós conseguimos um aporte maior de recursos. Mas o que adianta? Alfenas conseguiu executar. Eu tinha 80 cirurgias para fazer lá, acho que fizemos 30. Esse ainda foi muito. As 5 que eu mandei para Varginha continua do mesmo jeito. E são 5 urológicas. São 5 cirurgias que, se as pessoas não fizerem, elas estão perdendo o rim, elas estão indo para hemodiálise pro resto da vida. E aí? Pouso Alegre, também foram 5 ortopédicas. Já fizeram 3. Acho que vão fazer as 5. Mas olha para você ver o nível que tá, porque essas vão ser pós-pagas. Tá, Elina, mas aí a gente volta naquele problema aquela questão do começo do programa. A responsabilidade é da Elina. É da Elina. Elina que se vire para resolver. Então explica para a população de quem que é a responsabilidade, então, por favor. Porque a população não entende. E com toda razão, porque ninguém explica. Né? Exatamente. O mesmo acontece com a Ana Cristina aqui em Guaranés. Vira e mexe, eu tenho que ligar para ela. Ana, está acontecendo isso e isso. Aí ela me explica, eu tento passar isso para a população, então ela entra no ar junto comigo. Mas, infelizmente, a maioria da população não entende isso. Que tem verba que vem do governo federal, que tem verba que vem do governo estadual, que tem verba que vem por um lado, tem verba que vem pelo outro. A gente não entende isso. O SUS, ele é sempre tripartite. Então, nós temos o trabalho do estado, da União e do município. E essas competências são divididas. O que é atenção básica é responsabilidade do município. O que está dentro da lista de remédios, que a gente chama de REMUME, é responsabilidade do município. O que é exame laboratorial de baixa complexidade é responsabilidade do município. Média complexidade tem que ter um aporte financeiro do estado, que esse ano não veio nenhum. Saúde em Casa, por exemplo, foi um programa instalado que não veio recurso. Os remédios estratégicos, que a gente chama, que são aqueles medicamentos que fala assim, que dá processo. O que que é isso? Se o CID é compatível, ele passa até tá na lista da SES, da Secretaria do Estado de Saúde. você manda o processo e ele te manda o medicamento para casa. Isso é responsabilidade do Estado. O que é média complexidade, eu tenho que ter uma parte financeira do Estado que a gente não está tendo. Não está vindo dinheiro. Não está vindo. O que é alta complexidade, você vai para os hospitais polivalentes ou então os hospitais escolas. Vamos dizer aqui, a nossa referência, a maioria é Alfenas, São Sebastião do Paraíso, alguma coisa de Passos. Só que o governo também não está mandando recurso para esses hospitais. E a fila é escandalosamente grande. Então você acaba entrando numa lista de espera. Você me perguntou aqui da ressonância magnética. Nós temos dentro da micro Guaxupé, que são 9 municípios, a gente se reúne para ver todas as vagas que a gente tem, porque a alta complexidade é só regional. Os serviços do SUS são regionalizados. A única coisa que é municipal é a atenção básica. Sim. Aí você reúne por quê? Porque você tem 3 vagas, 2 vagas, 1 vaga. Guaxupé tem 5 por mês. 5 por mês. Tá. Qual que é a demanda? 130. 130. Então não vai fechar essa conta. Não fecha nunca. Não fecha nunca. E às vezes também nós temos alguns médicos que já vão direto para ressonância em vez de pedir outros exames de imagem antes. Pede primeiro uma radiografia, uma tomografia. Quer dizer, eu não sou médica? Não sou, mas tem protocolo, está escrito no SUS, é lei. Então não é que eu esteja interferindo, não estou interferindo na conduta clínica. A gente simplesmente faz algumas coisas para que o dinheiro dê para todo mundo. O seu município, ele vai te atender na atenção básica, naquilo que é primordial, é o seu cuidado em casa, é a prevenção de saúde. E ali a gente resolve 80% dos problemas. Passou disso, a responsabilidade não é do município. Nós dependemos de aporte de recurso. E, por exemplo, assim como Guaranésia, Guaxupé está caminhando ano que vem para a gestão plena. Quer dizer, o Estado, a União tem um dinheiro para o SUS. Esse dinheiro tem que ir enviado para algum lugar que paga. Como nós não somos gestão plena, nós somos gestão estadual. Então, meu dinheiro vai para o Estado e depois o Estado me manda. E isso, Antônio Cláudio, a gente passou um aperto. Agora, danado, estamos passando. Nós temos uma unidade de saúde que a União passou o recurso para o Estado não repassou para o município. Nós estamos com a obra do Tabuão lá parada. O Jarmins falou sobre isso aqui no programa. Pois é, uma unidade fundamental. Estava calmo quando ele falou sobre o assunto. E é uma unidade fundamental para nós. Ali eu atendo a zona rural. A zona rural de Guaxupé é muito grande. É enorme até. Então, isso é muito complicado. Quando você passa para a gestão plena, o recurso vem para você e você faz o pagamento. Só que, por exemplo, enquanto a gente é gestão estadual, e a Ana Cristina passa por isso também, eu estou devolvendo 1.900.000 para o Estado, que não foi gasto, que ele faz essa festinha de vez em quando. Agora eu falo que a gente recebeu quase 6 cheques sem fundos. Foram resoluções que saíram que dá quase R$800.000 na saúde de Guaxupé. O ano passado foi feita a mesma coisa. Foi cheque sem fundo, nós não recebemos absolutamente nada. É um absurdo, né? A única coisa que o Estado pagou foi para Santa Casa o leite retaguarda de UTI. O resto, nenhum. Então, essas competências que dificultam a vida da gente. Além disso, eu tenho um entrave muito grande, só esclarecendo para a população mesmo, que são alguns exames que eu não consigo comprar. Eu só consigo média e alta complexidade a nível regional. É aquilo que o Estado destina e eu vou encaixando. Por isso que a gente tem os consórcios, os Cislagos, o Cismip. Por quê? Porque é o jeito que a gente tem de comprar isso. E eu não posso comprar serviço fora do meu município. Eu compro através do consórcio. Tá, através do consórcio que você tenta, de alguma forma, fazer o que o Estado deixou de fazer. Exatamente. O meu paciente está ali, eu tenho que resolver. E nesse sentido também, eu tive até a ajuda da Ana Cristina, que ela me emprestou eletrocautério. A UFMG fez para mim 2 mutirões de cirurgia, de pequenas cirurgias, para poder... Adiantar e diminuindo, oxigenando a nossa fila, né? Nós abrimos até umas vagas para Guaranésia. Por quê? Um município tenta ajudar o outro, que nós não conseguimos. Exatamente para suprir. E como eu disse no começo, a saúde nunca, o copo nunca está cheio. Sempre vai estar faltando alguma coisa. E por isso que a gente precisa, às vezes, da população nos ajudar nesse sentido. Quando for agente de saúde, abre a porta, conversa, explica. Vai ser muito mais fácil. Claro, né? Vai ser muito mais fácil eu tratar da sua diabetes. Enquanto ela não está num ápice enorme, vai ser muito mais fácil tratar do seu rim do que você fazer hemodiálise depois. Vai ser muito mais fácil controlar a sua alimentação do que você tomar insulina o resto da vida. Sim. E as insulinas, muita, a maioria delas é do Estado e não está vindo. As fitas, quer dizer, você pode ter um tratamento de qualidade sem precisar onerar tanto. A gente tem que ter esse trabalho de prevenção, realmente. Exatamente, né? Porque quando parte para média e alta complexidade, aí é complicado. O bicho pega e o recurso é pequeno, os profissionais consegue, são caros, né? Eles têm que receber por isso, é lógico, eles estudaram para isso, mas o recurso é sempre escasso e está ficando cada vez mais escasso. E a parceria da prefeitura com a Santa Casa continua de vento em popa, tranquilo? Tem a questão do pronto-socorro, que sempre dá um pouco de trabalho. Como é que está isso, Helena? Sempre dá um pouco de trabalho, mas a Santa Casa é uma senhora parceira, né? A gente que é muito bem explicado. complicado. Nós compramos o serviço de pronto-socorro. A gente paga para a Santa Casa R$324 mil mês para comprar o serviço de pronto-socorro. Quando você saiu do pronto-socorro e foi para a internação, já não é responsabilidade do município. Aí a Santa Casa já tem a pactuação, a contratualização que a gente chama, com o Estado e a União. Eu também não posso, isso aí às vezes as pessoas procuram aqui, eu não posso interferir na conduta médica. Eu não posso entrar dentro do consultório, não posso entrar dentro da Santa Casa e dizer como que o médico vai te tratar. Porque quem estudou para isso foi ele, quem tem uma ética ali dentro. Aí às vezes o pessoal, ah, esse médico é ruim, esse médico não sei o que. Eu falo, tá bom, escreve que eu vou mandar pro CRM. Eu não posso, você não tem o que fazer, né? Eu posso punir o médico se ele faltar, se ele chegar atrasado, posso chamar a atenção dele, se ele foi, se ele maltratou você. Administrativamente, né? Mas passou para dentro da parte técnica, eu represento no CRM, fora isso, a gente não pode fazer mais nada. Mas o pronto-socorro de Guspé está funcionando, beleza, redondinho? Está funcionando muito bem, graças a Deus, temos os nossos problemas de vez em quando, mas pelo menos temos médicos todos os dias. Temos dois médicos clínicos, que a gente paga, são presenciais, mais um médico obstetra e oito especialidades à distância. Pediatra, vamos ter mais dois agora, me parece, eu vi no processo seletivo. Processo seletivo, mas esse é o para nós, né? Esse é para a unidade de saúde da criança, não é para pronto-socorro. São dois, né? Isso mesmo? Dois. Nós temos duas vagas, estamos lá com o processo seletivo aberto. E a unidade de saúde da criança é outra coisa que a gente também precisa esclarecer à população. PSF não é urgência e emergência. PSF é cuidado. Cuidado é agendado. Cuidado tem data. Quando você tem uma dor intensa, você vai procurar o pronto-socorro. Mas cuidado para não procurar o pronto-socorro com uma febre, que você também está deixando, às vezes, as pessoas que estão precisando de atendimento urgente na fila. E você pode resolver com analgésico dentro de casa, vamos assim dizer. Nós temos o saúde da criança, o saúde da mulher. O que o município oferece não é urgência e emergência. É cuidado. E dentro da linha de cuidado é agenda. Muito obrigado, minha amiga guaxupeana Helena, viu? Show de bola a sua participação aqui mais uma vez. Quero desejar para você um Feliz Natal e que 2018 a gente consiga ter um pouquinho mais de alívio na saúde, né? E que esse dinheiro venha, né? Apesar que ano que vem, ano de eleição, é capaz que deve vir uma graninha aí, né, Helena? É, a gente espera por isso. Mas se repetir, já tá bom, Antônio Cláudio. A gente já adquiriu a experiência esse ano. A gente já sabe lidar começou melhor. Começou a trabalhar com aperto, né? De repente. Muito aperto, mas tá bom, mas tá bom. E eu agradeço muito a você, agradeço muito as pessoas que, muitas vezes a você, a participação das pessoas aqui, você me liga e a gente consegue consertar, corrigir rumos. Nós não somos dono da verdade, nem sempre fazemos tudo que é certo. Então, esses cutucões, essas sugestões que você já deu muitas vezes, você é um grande colaborador da saúde Guaxupé. Eu agradeço muito a população de Guaranésia, agradeço muito aos guaxupeanos por confiar na gente, por nos deixar cuidar deles, que é um prazer muito grande isso. Um bom Natal para você, para todos os ouvintes, e a gente espera voltar brevemente. Em breve, com certeza, Helena. Obrigado pela participação. Intervalo comercial, eu volto já já dando sequência no Expresso de hoje. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata.